Ô Mariana, aqui a Anália amanhã tem vacina aqui no posto do Aldo Conceição. É 9 horas. Então, você pega aí um Uber, traz ela aí. Ou você fala pra eu poder buscar ela hoje pra poder tomar vacina amanhã.